Boa tarde. Boa tarde. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus esteja com todos. Agradecidos a Deus, a Jesus, aos Espíritos Benfeitores e aos amigos que nos permitem estar aqui, é que vamos nesta tarde falar do tema Vida em Família e Relacionamento a Dois. Não que sejamos autoridade no tema, mas o tratamos em função das próprias necessidades que nós temos de aprendizado, de conhecimento, de aprofundamento nessa temática. Nós estamos todos nós ainda muito longe daquilo que seria a família ideal, porque ainda nós não somos seres completos, somos seres em evolução, somos seres em formação. Podemos nos sentir ainda nas mãos de Deus, a obra dele não está concluída ainda. Ela está em processo. E cada um de nós somos parte dessa obra em processo. Talvez essa compreensão inicial nos ajude a entender vários dos assuntos que nós vamos abordar nesta tarde e possa nos ajudar na nossa vivência, no nosso relacionamento, na forma como nós estamos aqui agindo no mundo. É por não conhecermos a nossa essência, por não sabermos exatamente ainda o que nós somos, embora nós possamos ter algumas ideias sobre o que nós somos, é que nós ainda não aprendemos a lidar exatamente com a vida da forma que seria ideal. Então todos nós somos aprendizes nessa temática que é vida em família. Creio que na Terra existiu uma família muito especial, onde os indivíduos tiveram um grande entendimento entre si, que foi a família de Jesus, José, Maria. Não diria nem que os seus irmãos o compreenderam bem. E até mesmo pelos relatos que nós temos do Evangelho, houve momentos em que não havia ali um entendimento preciso da própria natureza de Jesus. Embora Maria soubesse um pouco quem era o filho dela, ela em alguns momentos o Evangelho relata que ela não teve assim aquela percepção completa de quem era Jesus. Talvez nem fosse necessário isso, porque talvez interferisse na sua missão sagrada de mãe daquele ser tão especial que até hoje nos orienta a evolução no planeta. Mas então nós vamos considerar que todas as famílias estão num processo ainda de aprendizado. Todos nós estamos trabalhando intensamente para alcançar o que é uma família em equilíbrio, em harmonia. E compreender o que é a família é fundamental. Entender qual é o papel dela na criação divina, no processo de evolução do espírito, daquilo que um dia nós nos tornaremos espírito puro, é fundamental. E é fundamental também que o casal entenda o que significa a união entre dois seres. Qual é a importância para a evolução do espírito em estar unido a alguém ou até mesmo em não estar unido, porque até essa experiência é fundamental na vida, na evolução do espírito. Então, para que a gente possa compreender um pouco mais sobre a família, vamos trazer algumas informações, ideias que talvez já sejam do conhecimento, mas vamos trazê-la para poder reunir com outras ideias e aprofundar o nosso conhecimento sobre o papel da família. Madre Teresa é um espírito excepcional, fora do comum, que esteve reencarnada aqui no século XX e que trouxe grandes exemplos. E ela nos falou, quando perguntaram para ela, o que podia ser feito para promover a paz mundial. E ela disse, voltem para os seus lares e amem suas famílias. Ela já está nos dando a indicação do que é a família, do que é o papel da família. A família deverá ser para o Espírito, sobretudo, uma grande oficina de amor, para que ele possa, então, se elevar e desenvolver esse amor maior, esse amor universal, que nós estamos ainda também tentando entender exatamente o que é. Ainda estamos tentando descobrir o que é o amor universal. E vamos encontrar algo no Livro dos Espíritos também muito significativo, que foi uma pergunta que Kardec fez aos Espíritos superiores, sobre o que aconteceria com a sociedade se os laços de família se dissolvessem, se houvesse o afrouxamento desses laços de família. Veja, ele está no século XIX, por volta da década de 1850, Já existiam ideias, especulações de que a família, como ela estava estruturada, como ela era naquela época, talvez não fosse adequada para a sociedade. Já existiam pessoas que pensavam que a família talvez fosse algo, uma criação, uma invenção um pouco corrompida da sociedade humana. E ele foi questionar os espíritos, perguntando o que aconteceria com a sociedade. E eles vão nos dizer isso: uma recrudescência do egoísmo. Voltaríamos a estágios anteriores do egoísmo. Aqui também nós já conseguimos começar a ter uma ideia mais clara do que vem a ser a família. Ela deverá ser para nós uma grande oportunidade de nos libertarmos do egoísmo. E a maior parte das situações em que a família está em desequilíbrio é porque em algum momento um ou mais agentes que participam dessa família não compreenderam que egoísmo dentro da família é algo extremamente nocivo. E nós às vezes pensamos, é possível alguém ser egoísta no lar, ser egoísta na relação com aqueles que considera ali que são os seus bens queridos, os seus mais amados? É um fato isso. Nós observamos em muitos exemplos e identificamos até na nossa vida essa circunstância, que em muitos momentos nós ainda somos guiados nas nossas relações, na forma como nós estamos interagindo com os nossos, por egoísmo. Às vezes nós conseguimos até ser muito generosos no nosso lar, conseguimos ser muito complacentes, benevolentes, nos dedicamos muito, mas muitas vezes reforçamos neles o egoísmo. Nós conseguimos ser muito generosos apenas com aqueles que compartilham mais intimamente a vida conosco. Mas não conseguimos, por exemplo, ensinar os nossos filhos a ser mais fraternos, a mais desprendidos, porque nós mesmos somos egoístas. Isso é um lugar comum que todo mundo já ouviu falar e que todo mundo fala. Mas esse é um fato, que o dia que nós nos conscientizarmos, muito mais do que sabermos que somos egoístas, nós vamos encontrar a solução para um sem número de problemas que nós temos na nossa vida. Porque muitos dos atritos, das dificuldades, dos desentendimentos, reside na dificuldade que nós temos de sair da nossa vida, de sair dos nossos interesses, de abandonar os nossos pontos de vista para passar a entender a vida como o outro entende, para auxiliar o outro nas suas dificuldades, para entrar num consenso com o outro e dali extrair mais dessa relação. Então, nessas duas citações que são de fontes diferentes, mas que no fundo refletem a mesma essência superior, a família deve ser isso, uma grande oportunidade para nos libertarmos e libertarmos as pessoas que estão conosco ali do egoísmo. Quando nós perdemos isso de vista, nós começamos a nos iludir com as situações da vida. É quando nós passamos a acreditar que a família é uma associação que deve, por exemplo, estar subordinada aos interesses de um, daquele que detém, por exemplo, o domínio ali da renda, aquele que detém o poder financeiro. Hoje, muitos pautam a relação familiar na autoridade daquele que detém o recurso financeiro. Esse é um engano que nós cometemos. Também aqueles que são ali dependentes do pai, hoje nos nossos dias principalmente a mulher começou a ter um papel mais importante ainda na composição da renda familiar, novamente volta a essa concepção. Aquele que detém o poder financeiro, material, ele acredita que as coisas devem ser conduzidas de acordo com os seus pontos de vista, com os seus valores. Quando esses valores estão ajustados com esses ideais superiores que nós estamos aprendendo do que a família deve ser, de como ela deve agir, nós estamos então exercendo uma autoridade natural legítima. Mas quando nos pautamos apenas pelo egoísmo, apenas pela satisfação pessoal, nós estamos distorcendo e desviando os objetivos da família. Isso é algo interessante porque eu tenho um exemplo prático que me vem à mente agora, de um aluno meu, um jovem muito inteligente, bem capaz, aproveita bem as aulas. Eu sou professor de biologia no ensino médio E numa certa ocasião eu estava conversando com ele, isso alguns meses atrás, e falávamos sobre conhecimento, sobre aquilo que nós estávamos abordando naquele período, e o filho falou que ele não tinha acesso, o jovem ali, o meu aluno, falou que ele não tinha acesso ao computador da casa, porque o computador era do pai e o pai não deixava ele mexer. Então eu fiquei pensando, como pode ser isso, né? Um jovem que ele é privado de ter acesso ao computador que tinha em casa, porque na concepção do pai aquilo era somente dele. Esse é um exemplo. Quantos outros mais não devem existir de pais que pautam a sua vida pensando que tudo deve se movimentar apenas em torno da sua vida? Quando os pais, por exemplo, programam atividades, estabelecem uma rotina familiar apenas do seu ponto de vista. Às vezes, o casal até se divide, se conflita por um querer um objetivo, uma rotina e o outro quer outra. Existem casos de pais que estabelecem então uma programação semanal que envolve atividade profissional, o lazer do próprio pai, o lazer da mãe, e esquecem que os filhos têm necessidades próprias e que os pais devem também permitir que os filhos tenham uma agenda, uma rotina própria deles, junto com a família. Então, quando nós estabelecemos, por exemplo, uma rotina familiar, que ela é baseada apenas na rotina de um dos integrantes da família, isso é revelador do egoísmo. Isso é revelador de que o indivíduo está profundamente centrado na sua vida. E é um fato isso. Há inúmeros pais que estabelecem, então, um dia para sair com os amigos, um dia para o futebol. Tem aqueles que, às vezes, têm 4 dias de futebol. Aí ele tem no sábado que fazer outras atividades, ele tem que descansar, e normalmente ele delega à mãe uma série de responsabilidades familiares. É um indivíduo que ele está pautando a sua relação familiar apenas pelo egoísmo, porque ele está pensando apenas em si mesmo. Ele pode até alegar que ele trabalha muito e que ele se dedica muito à família através da profissão, fornecendo os recursos materiais que eles precisam. Mas podemos dizer que os bens materiais são a parte mais fácil e a parte, digamos assim, secundária no papel dos pais. Se nós pensarmos que um pai pode cumprir muito bem a sua profissão, ou melhor, pode cumprir muito bem o seu papel de pai, tendo uma remuneração pequena, escassa, e aquele que também tem um salário muito alto também pode cumprir muito bem. Então não é pelo valor que nós destinamos à família que vai estar determinada a qualidade da nossa relação com eles. Não é isso que vai determinar o nosso papel junto a eles. É sobretudo a formação que nós estamos passando para eles na nossa vivência, na nossa convivência. Então pais que desejam educar os seus filhos necessitam ter tempo e tempo de qualidade junto aos seus filhos. Eu falo isso com muita autoridade porque eu trabalho das 7 às 23 horas, de segunda a quinta-feira. Eu sei o que é estar ausente do lar muitas horas e o quanto a consciência me cobra para que eu esteja, no tempo que eu estou ali no meu lar, focado na minha família. A única coisa que a consciência me autoriza é estar na atividade espírita. Então nós temos que priorizar na vida algumas situações, algumas questões da vida que elas são emergenciais. E a família tem esse papel em nossa vida. Nós não podemos alegar que trabalhamos muito para oferecer muito, porque nós estamos cumprindo o nosso papel. O maior papel que nós exercemos junto aos nossos filhos é o formador, é o exemplificador, é o indutor, como nós vamos ver daqui a um pouco. Então a família, ela tem essa grande missão, ser uma grande oficina na qual nós nos libertamos do egoísmo e propiciamos àqueles que compartilham conosco a experiência, a libertação do egoísmo também. A família é essa grande oficina de aprendizado que nós temos para a evolução espiritual. Então nós vamos observar isso e vamos constatar que quando passamos a atingir esse objetivo da família, tudo tende a se encaminhar para melhor. há uma solução natural para os conflitos, há um encaminhamento natural. E todos aqueles que já refletiram sobre o que é egoísmo e já identificaram essa característica em si mesmos, sabem que é um grande desafio vencê-lo. Mas que à medida que vamos trabalhando e nos esforçando, nós vamos percebendo que o contrário do egoísmo, a caridade, a generosidade, o amor, ele é a grande solução para inúmeras situações conflituosas. Por isso que trabalhar com a família, pensando que nós estamos nesse processo para nos educarmos, nos elevarmos, nos espiritualizarmos e nos desprendermos cada vez mais do apego à matéria, às pessoas, às situações, é o grande caminho da solução dos conflitos. Enquanto estamos iludidos, acreditando que a família é um bem, é uma propriedade, enquanto estamos iludidos de que a família é o grupo que nós lideramos no sentido negativo que a liderança possa ter, nós estaremos sempre em conflitos, porque estaremos sempre em choque. Porque a única forma de atingir o próximo de forma eficaz é através do sentimento, é através do coração, é através do afeto que nós desenvolvemos. Com força, com imposição, nós conseguimos controlar as pessoas por algum tempo. Mas com afeto, com amor, nós conseguimos estabelecer vínculos infinitos com as pessoas. E podemos interferir de modo positivo na vida das pessoas que são o alvo desse amor. Então o amor é a grande solução para os nossos conflitos. Um amor mais profundo. Um amor que não revele apenas amor egoísmo, amor apego, mas o amor desprendimento, o amor caridade, como temos aprendido com os espíritos superiores. E nós temos também uma referência importante do Livro dos Espíritos, nos alertando qual é o papel dos pais. Todos já devem conhecer essa referência, mas vamos relembrar. Na questão 208 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou assim: os espíritos dos pais exercem alguma influência sobre os filhos após o nascimento? E os espíritos superiores nos disseram: muito grande. Conforme já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Isto constitui para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Então, o nosso papel de pais é essencialmente o de educadores. Na verdade, os verdadeiros educadores. Aquele que realmente forma caráter, aquele que realmente propicia situações significativas para a pessoa crescer e se desenvolver, este é o verdadeiro educador. E porque só os pais conseguem ser, no sentido profundo da palavra, educadores? Porque como há vínculo afetivo, como há uma história mais longa, há uma vinculação maior entre esses seres, eles se conhecem mais, eles entendem mais as necessidades. Os pais são preparados para lidar com os seus filhos. Nós ouvimos de pais falarem isso, muitos pais dizem isso: eu não sei o que fazer com meu filho. Mas nenhum de nós recebeu filho para o qual nós não temos algo a contribuir. É que em muitas ocasiões nós estamos confundidos, atordoados com as nossas próprias dificuldades, mas nós temos condições de fazer o melhor pelos nossos filhos. Só que para isso acontecer, nós temos que estar focado nesse objetivo, de que o nosso papel não é de fazer para o nosso filho tudo aquilo que nós queríamos que fosse feito para nós. Dar aos nossos filhos tudo aquilo que nós não tivemos. Conceder aos nossos filhos toda a liberdade que nós não conseguimos experimentar na vida. Poupar o nosso filho de todo o sofrimento que nós percebemos e sentimos no mundo. O nosso papel não será esse, de simples facilitador da vida alheia. O papel dos pais é fundamentalmente de mostrar os filhos a se desenvolverem, a se superarem nas situações que ele enfrentar em sua vida. O papel do pai é aquele que dá o suporte, que dá ao indivíduo a compreensão do que ele deve realmente fazer para ele superar os obstáculos da sua vida. O papel dos pais deve ser fundamentalmente o do que vai educar, não aplainando o caminho, mas ensinando o indivíduo a caminhar entre as pedras e os espinhos, desviando daquilo que é desviável e ensinando a suportar aquilo que não é possível desviar. É quando nós compreendemos isso, que nós não estamos no mundo apenas para gerar felicidade para os filhos, apenas para criar para eles situações melhores, mas sim transmitir a nossa experiência, é que nós cumprimos bem o nosso papel. E transmitir experiência é nós estarmos juntos deles. É estarmos com eles mais tempo para exemplificar mais. Mas não é estar apenas fisicamente, como muitos de nós fazemos. Quando estamos em casa, estamos na TV ligados, estamos ligados em outras formas de comunicação, estamos preocupados com os nossos problemas e não queremos ouvir, por exemplo, o relato dos nossos filhos das coisas pueris, banais que eles fazem, daquilo que eles aprendem. Mas naquele momento que eles vêm nos contar algo que para nós parece tão insignificante, é o momento que nós podemos mostrar e reconhecer para eles o valor que eles têm para a nossa vida. Quando nós nos interessamos por aquele mundo que pode parecer infantil, pode parecer sem grande complexidade, como é o nosso mundo de adulto, mas quando nós estamos conversando com eles, aquilo que nós falamos, como veremos logo mais, tem um poder de induzi-los a comportamentos positivos, comportamentos melhores. E é algo que nem sempre nós percebemos. Que muitas vezes a forma de lidar com a criança, com o adolescente, de forma desatenta, descompromissada com aquele momento que é nosso, é gerador ali para aquele ser de um estado de sentimento de rejeição, de se sentir sem importância para a família. Então, estar com eles, ouvi-los, participar do seu mundo, compreendê-los e orientar, intervir, falar, contar da nossa experiência, contar da nossa vida, das nossas dificuldades, das nossas lutas, mas não como aquele que lamenta ter que trabalhar, por exemplo, e sofrer muito, como se estivesse jogando na cara dos filhos: olha o sacrifício que eu faço por você. Mas é mostrar que nós temos dificuldades também. E muitos pais têm uma ideia errônea de achar que educar é mostrar que é um super-herói, que é alguém perfeito, alguém que erra. Pais que se desculpam perante os seus filhos são tão autênticos e transmitem a esses filhos mais caráter do que os pais que criam uma fachada e, quando os filhos descobrem a hipocrisia, a falsidade, não conseguem mais ter autoridade perante os filhos. Então, quando nós erramos, e é algo natural errar para a nossa condição evolutiva, nós temos que nos envergonhar assim do erro, mas não negá-lo, assumi-lo. Me perdoe, filho, eu errei, isso que eu fiz está errado. Não é a melhor forma de se conduzir. Um pai que fuma, por exemplo, muitas vezes pensa que não tem autoridade para dizer ao filho: não fume. Ele tem, sim. Ele tem a autoridade daquele que sente no corpo os efeitos que o tabaco provoca. E ele pode dizer: filho, está vendo essa tosse? Está vendo as recomendações que o médico deu? É por causa do hábito infeliz que eu tive. Nós não podemos, então, acreditar que, porque somos imperfeitos, não temos algo a contribuir com os nossos filhos. E, às vezes, os nossos filhos são seres muito mais adiantados intelectualmente do que nós. Às vezes, são crianças que trazem uma mente vívida, capaz, que absorve muito rápido as informações, e a gente pensa: eu não acompanho meu filho. Nós temos, sim, valores a transmiti-los. Porque ser capaz, ter conhecimento, ser muito esperto nesse mundo pode ser uma vantagem, mas aquela sabedoria mais profunda que vem da experiência, aquilo não se adquire rapidamente. Aquilo muitas vezes é absorvido pelos exemplos dignificantes que o espírito, na sua evolução, observa. Não que ele apenas ouve, mas que, sobretudo, ele observa. Então, pais íntegros, honestos, leais aos seus compromissos, independente da condição espiritual do filho, tem algo a contribuir com eles. tem algo a realizar por eles. Então nós temos que tomar essa consciência. Nós temos algo sempre a fazer pelos nossos filhos. Deus nos coloca nessa posição de pais temporariamente porque temos algo a oferecer. Talvez ainda não possamos oferecer porque não descobrimos isso, porque carregamos pela educação uma série de conceitos errados a respeito de nós mesmos, porque desenvolvemos baixa autoestima, porque não acreditamos no nosso potencial, porque achamos que somos muito imperfeitos, muito inferiores. Mas espíritos imperfeitos e inferiores também têm valores e conquistas já realizadas. Se nós não tivéssemos nada a contribuir na formação de uma criança e de um jovem, nós estaríamos vivendo lá no Paleolítico ainda. Em algum mundo desses perdidos no universo, estaríamos sendo ainda parte de uma humanidade primitiva. Nós já temos conquistas evolutivas que nos habilitam a atuar como educadores, apesar ainda de imperfeitos. Então vamos ver mais sobre a família, buscando algumas referências sobre a origem dela, como começou tudo isso no planeta. Por volta aí de uns 150 a 200 mil anos atrás, ninguém consegue precisar essa data de forma absoluta, mas nós temos relatos que já nessa época começa a estruturação dessa unidade família, tanto pela ciência quanto pelas comunicações dos espíritos. E temos de André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, uma descrição do que é a família, de como ela começou e quais foram os fatores que levaram aquela humanidade ainda mal saída da condição animal a se tornar um grupo que passou a contribuir profundamente para a evolução um do outro. Então André Luiz diz isso, olha, ele fala que o homem primitivo abraça os filhinhos com enternecimento feroz, buscando a solidariedade possível dos semelhantes na selva que o desafia. Mentaliza a constituição da família e padece na defesa do lar. A morte passou a impor-lhe angustiosas perquirições, e enterrando seus entes amados em sepulcros de pedra, o homem rude, a iniciar-se na evolução de natureza moral, perdido na desértica vastidão do Paleolítico, aprendeu a chorar, amando e perguntando para ajustar-se às leis divinas, a se lhe esculpirem na face imortal e invisível da própria consciência. Nós começamos a formar a família a partir do momento que buscamos a solidariedade daqueles que faziam parte dos grupos que nós pertencíamos nessa era tão remota. E foi o sentimento da perda que levou a desenvolver a nossa consciência, que levou a gente a questionar a vida, a pensar a razão dela. Por que amamos algo que desaparece? Foi aí que o homem começou a criar os rituais da morte, que até hoje ele sente a necessidade de cumprir todo aquele rito para poder finalizar aquele momento com aquele ser. E ele carrega por anos o sentimento, a dor da perda. Isso é algo que é tão ancestral, é tão antigo, e foi fundamental, porque ali estava nascendo, estava se desenvolvendo esse potencial divino que ainda não se completou em nós, que é o amor. Estava em formação ali. O sentimento da perda daqueles que são confiáveis levou o homem a desenvolver e aproximar a sua inteligência de Deus. Podemos, dessa forma, também compreender que a família tem esse papel fundamental de elevar o espírito na sua evolução a Deus, de fazê-lo alcançar Deus. E como vimos, a desestruturação da família é um retrocesso na evolução. Talvez a família venha a se reestruturar em outro modelo, em outras formas de organização, mas o papel daqueles que têm mais experiência, oferecendo afeto, carinho àqueles que têm o início da sua trajetória terrena, isso nunca poderá ser mudado. O papel daquele que dedica o melhor de si por aquele que está se tornando ainda independente é fundamental na evolução do espírito. Então nós vamos ver que para ter a família em equilíbrio é necessária essa dedicação máxima do nosso afeto àqueles que compõem a família. sem o desenvolvimento maior do nosso sentimento em relação a eles, nós não alcançaremos êxito nessa realização. E até hoje nós estamos nesse processo. Nós buscamos a solidariedade no lar. Até hoje nós estamos constituindo família e padecendo na sua defesa. Hoje nós já não temos mais tanto que defendê-la das feras, dos grupos rivais, opostos, mas nós temos que defender a nossa família, muitas vezes, de influências nocivas, perniciosas. Ainda estamos nesse mesmo processo como quando começamos lá no Paleolítico. E ainda estamos enterrando os nossos entes amados e choramos e continuamos perguntando o porquê da vida, para nos ajustarmos às leis divinas que se esculpem em nossa consciência. Então a família é essa grande oportunidade. E essa é a grande contribuição que o Espiritismo faz para nós em termos de compreensão da família. É entendê-la que ela é oportunidade de elevação espiritual. É entender que a família é uma grande oportunidade de crescimento interior. Mas para ela alcançar esse objetivo, nós temos que ter uma disposição para o crescimento. Nós temos que ter disposição para a mudança de atitudes em nós. O que é algo que muitas vezes nós não permitimos acontecer. É permitir a nossa renovação quando nós somos confrontados por situações, por conflitos, que revelam nossa verdadeira natureza, como ser agressivos, possessivos, ciumentos. É quando nós não permitimos que as situações que revelam aquilo que somos de fato nos convide a mudar. E nós percebemos que os conflitos que se prolongam por muitos anos nas famílias, e mesmo nas nossas famílias, nós percebemos que muitos deles são reincidências, são situações provocadas por velhos comportamentos, são situações motivadas por antigos sentimentos inferiores que nós trazemos. E por não aprendermos com as experiências negativas, é que não conseguimos superá-las e elas se repetem ao longo da vida. Daí vem então a necessidade de compreender que quando surge o conflito no meio familiar, nós não devemos refletir de forma negativa sobre a família, como muitos fazem. Ah, minha família só tem problemas, ela só tem dificuldades, minha família tem tais e tais pessoas que sempre criaram tais e tais situações. Ao invés de pensarmos apenas o aspecto negativo, que é apenas a existência do conflito, é pensar que ele tem algo a nos revelar sobre as pessoas, sobre as suas necessidades, sobre aquilo que nós também somos e aquilo que nós temos que fazer por eles. Porque muitas vezes as pessoas não alcançam ainda o seu melhor, porque o nosso melhor não aflorou na relação com essa pessoa. Colocado dessa forma, parece que nos sobrevém um peso muito grande. Não é assim? Parece que nós nos sentimos esmagados, porque parece que todo o êxito da nossa família depende de nós. E em muitos momentos da vida é isso mesmo. Em muitos momentos da vida, haverá uma única pessoa realmente com lucidez para guiar uma família. E essa pessoa, ela não pode simplesmente abandonar o barco. Não pode simplesmente deixar entregue a si mesmo, aquele grupo. Quando nós percebemos que nós somos os únicos que somos lúcidos numa situação, é a hora que nós temos que dedicar o melhor de nós. Porque é a hora que tudo aquilo que muitas vezes vem se desenvolvendo há muito tempo, pode se comprometer de forma muito grave. Então, quando a gente perceber que tudo parece fora do controle e somente nós estamos ali com algo de equilíbrio ainda, é o momento que nós temos que dedicar o melhor ainda de nós para a superação dos conflitos. É o momento que nós temos que buscar ajuda de outras pessoas mais experientes, sábias, de profissionais que possam nos ajudar. E isso é algo que nós temos dificuldade, muitas vezes, de buscar auxílio, de buscar o apoio que nós necessitamos, por orgulho, por acreditar que não é possível, por estarmos cansados, saturados de tantas dificuldades, mas é importante que não aceitemos a ideia de abandono, jamais. Não cogitar abandonar compromissos, porque tudo nasce de um primeiro pensamento, As nossas decisões, aquilo que nós vamos fazer na vida, surge quando nós permitimos que um pensamento inicial ganhe proporções dentro de nós. Quando ele se desenvolve, quando ele se torna repetitivo. Nós temos que combater o pensamento de fuga dos nossos compromissos. Por mais difíceis que sejam, acreditemos num fato. Nós não recebemos a família que recebemos nas condições que elas se encontram, porque somos seres destinados a ser punidos, a sofrer, a pagar dívidas do passado. Não. A família que é problemática, aquele familiar que é um desafio à nossa existência, ele é alguém que pode ser conquistado. A esposa mais difícil, o marido mais intransigente, o filho mais problemático, nós temos como nos aproximar desse coração. Porque o poder do amor é a força maior que existe no universo. O poder do sentimento de querer bem a alguém é algo capaz de fazer vencer qualquer barreira. E nós temos que acreditar nisso mesmo. Temos que acreditar que aquele companheiro, a companheira mais difícil, que errou, que cometeu desequilíbrios, o nosso filho, é alguém que é merecedor do nosso amor. É alguém que merece o melhor de nós. Talvez esse melhor seja, muitas vezes, não se tornar vítima deles. Mas não significa que, para nos proteger, nós temos que fugir das situações. Há inúmeras formas de nos protegermos sem abandonar compromissos. Então nós não podemos jamais acolher esse pensamento de desistência dos que nós amamos. Eles são realização preciosa. E se a gente vencer esse obstáculo do momento, nós iremos triunfar e veremos resultados positivos. É isso que os Espíritos nos ensinam constantemente. A prova, quando chega na vida do Espírito, ele tem condições de vencê-la. Ele tem condições de superá-la. Retomando uma ideia tão antiga, mas tão válida, Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Deus não nos dá provas que nós não podemos superar. Então a nossa família, ela tem os problemas que nós temos condições de superar. E ainda vamos dizer que a família, ela tem um papel importantíssimo na evolução espiritual, vamos confirmar essa ideia, porque ela é instrumento de nossa evolução, ela é meio de autoconhecimento. Quantas vezes, discussão, nós revelamos o que nós sentimos realmente? Quantas vezes, num momento de desentendimento, aflora em nós os verdadeiros sentimentos que nós temos em relação a uma série de situações? Então, a família, ela é um grande espelho que reflete, na verdade, o que nós somos. E nós somos, para o nosso familiar, também isso. Para a nossa esposa, para o nosso marido, nós somos exatamente isso, espelhos, nos quais nos refletimos uns aos outros. Se nós conseguirmos perceber isso e aprender com essas revelações que temos na família, nós estaremos evoluindo a passos largos. O problema é que, diante de situações conflituosas, o que nós normalmente fazemos? Ficamos na defensiva e, por orgulho, não reconhecemos falhas. Por orgulho, não queremos rever pontos de vista, refazer escolhas. Por orgulho, não percebemos quanto nós falhamos e às vezes até lutamos com a própria consciência que fica nos atormentando e nos dizendo, tentando emergir e fazer reconhecer onde há o erro, que muitas vezes está em nós mesmos. O que nós preferimos, na maioria das vezes, é acusar o outro. Não, eu só briguei com você porque você me provocou. Eu só disse aquelas palavras amargas, ásperas, porque você tocou numa ferida. E nós vivemos nesse processo de defensiva. Nós não podemos nos defender dos familiares. Nós não podemos contra-atacar para defender. Nós podemos nos justificar, nos explicar, mas não negar o que realmente somos. Porque isso cria um distanciamento. Isso cria uma falta de confiança. Porque o outro, ao perceber que somos nós o problema, ele percebe que em nós não há disposição para mudança. E por não perceber essa disposição, é que ele também não se sente motivado a se modificar. Então é importante que nós reconheçamos isso. A família revela a nossa essência e nós temos que trabalhar com essa essência que emergiu. Nós temos que realmente, percebendo que somos ainda agressivos, nós temos que trabalhar com a nossa agressividade. E o grande passo para mudar qualquer coisa em nós é o reconhecimento que ela existe. E depois de reconhecer, é desejar. Esse é o processo de mudança em tudo na vida. Reconhecer e desejar a mudança. O terceiro passo vem naturalmente, porque tudo nasce do desejo. Toda a evolução do espírito nasce daquilo que ele concentra a sua vontade, o seu querer, em que ele se esforça para aquilo que ele deseja alcançar. Então é aí que nós vamos encontrando as soluções dos nossos problemas familiares. Reconhecer o quanto nós somos os causadores deles e desejar a mudança em nós. Porque o único ser sobre o qual nós podemos ter absoluto controle somos nós mesmos. Quando nós paramos de querer mudar a outra pessoa e concentramos a força na nossa mudança, algo mágico acontece. Ao nos modificarmos, nós passamos a modificar o outro também. Porque nós somos muito sensíveis aos exemplos que nos chegam. Então, se nós mudamos as nossas atitudes, nós passamos a influenciar e exemplificar os outros, que passam também a mudar de alguma forma. É um processo lento, realmente. É um processo trabalhoso. Mas é o único que traz conquistas sólidas. É o único. Porque toda imposição, todo conflito, todo embate, toda agressão gera respostas equivalentes. Então nós não vamos conseguir conquistar nenhum coração em desarmonia com o nosso a partir da violência, da agressão, a partir do contra-ataque. E sim de uma mudança, de uma sinceridade. Porque as almas se comunicam por isso. Os espíritos se comunicam por isso. Nosso ser real, aquilo que nós realmente somos, nos comunicamos por essa linguagem sutil, que é do comportamento, que é da mente, que é do pensamento, que é da vibração, que é do magnetismo. É isso que realmente interfere em tudo. E então vamos entender que a família é isso. E vamos ver que a contribuição que o Espiritismo nos oferece para a nossa vida familiar em harmonia é exatamente esse conhecimento que nós falamos aqui hoje. É exatamente essa compreensão profunda do verdadeiro objetivo da família, do verdadeiro significado da existência terrena. É dessa compreensão profunda que nós vamos ter força para produzir mudanças. Enquanto nós estivermos confundidos com inúmeras ideias, porque muitas vezes nós até consideramos aquilo que a doutrina nos ensina sobre a existência humana algo bem plausível, bem aceitável, mas nós muitas vezes não percebemos que lá no fundo nós não sentimos essa realidade. Nós não a aceitamos verdadeiramente. É do momento que nós passamos a viver realmente de acordo com essa noção que a doutrina nos ensina sobre o que nós somos e o que estamos fazendo aqui, é que a vida passa a se transformar. É a partir desse momento que nós conseguimos produzir mudanças significativas na vida. É quando passa do nível de crença, de aceitação apenas, e passa a ser aquela verdade que nos guia, que nos orienta, que nos encaminha. É nesse momento que o conhecimento se torna profundo, verdadeiro e transformador. E para alcançá-lo é necessário muito empenho, muito estudo, muita reflexão. E, sobretudo, projetarmos o nosso pensamento buscando a inspiração das esferas superiores. É buscar esse estímulo a partir da reflexão sobre os princípios da doutrina que recebemos respostas interiores, que nem sempre nós conseguimos verbalizar, que nem sempre nós conseguimos traduzir na linguagem humana, mas que nós sentimos que profundamente faz sentido para nos explicar a nossa vida, para dar sentido à nossa existência. E isso nos acalma, nos traz serenidade e nos traz força para agirmos de acordo com aquilo que passamos a compreender num nível mais profundo. Por isso que não podemos nos afastar nunca desse conhecimento espiritual. Porque há fases na vida que muitas vezes, pelas provas, pelas lutas, pelos desafios, nós nos sentimos como? Nós nos sentimos muito enfraquecidos, abatidos. Achamos até que ninguém está fazendo nada por nós. Desacreditamos na influência do bem sobre a nossa vida. Achamos que estamos desamparados. E aí nós relegamos esse conhecimento espiritual a um segundo plano em nossa vida. É quando as coisas começam a se desencaminhar. É quando a gente perde, então, aquela certeza que nos motivava a agir com equilíbrio. E é quando voltamos a reincidir em velhos erros que ainda não foram superados. Por isso que constância, firmeza, dedicação, frequência, assiduidade, aquela atividade que reforça em nós esse conhecimento superior, é tão fundamental, é tão importante para que tenhamos êxito sempre em nossas realizações, não só familiares, mas em qualquer dimensão da nossa atuação. É não abandonarmos esse conhecimento superior, é não permitir que outras ideias, ilusões terrenas, concepções passageiras que o espírito cria quando encarnado e que ficaram como parte do patrimônio cultural humano, passe a nos guiar. Quando nós trocamos esses princípios superiores por ideias fantasiosas, ilusórias, que depois a experiência nos mostra que não tinham o menor valor. Então, não abandonar esse conhecimento. Insistir, persistir nessa formação espiritual contínua que temos que ter durante a vida, buscando refletir, conhecer cada vez mais os princípios doutrinários, os princípios do Espiritismo. É não abandonar nunca esse conhecimento. É mantê-lo vivo em nossa vida. É estudar permanentemente. É buscar esse conhecimento constantemente. Eu acho que eu precisava de um copo d'água. Deixa eu ver, por favor. E aqui vamos poder falar um pouco da vida a dois, que é algo tão fundamental para a manutenção do equilíbrio da família. Um indivíduo que forma o casal pode manter uma família unida? Pode. Um deles, quando está em equilíbrio, mesmo que o outro esteja perturbado, é suficiente para conduzir. Mas é um peso muitas vezes excessivo. É uma dificuldade muitas vezes grande. Quando os dois que compõem esse casal se tornam capazes de compreender juntos esse papel que o casal tem na condução da família, se torna algo, então, muito mais fácil. Porque um passa a apoiar e ajudar o outro. Só que muitas vezes na vida nós não vamos ter essa condição. Muitas vezes na vida nós primeiro teremos que conquistar o nosso parceiro, trazê-lo para o nosso lado, para daí nós podemos ter realmente um resultado melhor. E é o que muitas vezes as pessoas menos fazem. Porque preferem muitas vezes, por personalismo, egoísmo, por vaidade, sempre estar disputando com o outro. E isso é a grande receita para o fracasso de qualquer relacionamento. É a tentativa de disputar, de vencer o outro, de subjugar, de se impor. Quando nós queremos conquistar alguém subjugando a pessoa, dominando-a, nós estamos, na verdade, conseguindo ali neutralizar tudo que um casal pode realmente realizar. Então, nenhum dos dois pode ter nunca essa intenção. Ah, eu vou fazê-la pensar como eu penso. Ah, eu vou dominá-lo para que ele haja como eu quero que ele haja. Porque é isso que se torna o grande motivo de conflito entre as pessoas. É essa incapacidade de abrir mão da tentativa de querer controlar, de querer impor-se ao outro. Observem os grandes espíritos que serviram de grande exemplo para a nossa evolução aqui na Terra. Nenhum veio para se impor a ninguém. Jesus tinha o poder de subjugar qualquer mente, Ele não fez isso. Ele libertou. Ele fez a pessoa se conscientizar. Os outros exemplos menores que a humanidade tiveram, são grandes expressões de virtudes, também não tentaram se impor às pessoas. Não tentaram dominá-las. Tentaram libertá-las. E essa seria talvez a grande solução para os relacionamentos. Nós não tentarmos dominar o parceiro ou a parceira. Nós não tentarmos convencer eles dos nossos pontos de vista, mas tentar conquistá-los, mostrando o valor daqueles princípios que nós acreditamos, mostrando aquilo o quanto que é bom. Eu posso falar de amor, de renúncia para a pessoa que eu amo, mas se eu não demonstro isso na minha vida, é um discurso vazio. Agora eu posso demonstrar para o meu grande amor que a renúncia no relacionamento é algo fundamental. E nós conseguimos conquistá-lo. É lógico que há um grande risco nisso, porque pode levar muito tempo até aquela pessoa perceber que o melhor do que ser dominado é ser libertado das suas concepções imperfeitas. E a pessoa pode, nesse processo, cometer muitos riscos, mas o processo da evolução é isso mesmo. Jesus, quando veio nos libertar, ele veio e correu riscos. Não riscos que feriam a sua integridade, mas ele corria o risco de ver-se incompreendido, como foi. Então, se nós queremos realmente conquistar alguém no sentido mais positivo que essa palavra possa ter, nós não podemos querer dominá-la, subjugá-la, nos impor a essa pessoa. Nós temos que querer o quê? Nós temos que querer mostrar, pelo exemplo, o melhor caminho para o entendimento. É isso que é capaz de nos libertar. Obrigado. Obrigado. A gente vai inaugurar a introdução. Isso é bom. Então vamos ver mais sobre a vida a dois. Assim como cada espírito é único na criação, a interação entre dois espíritos também o é. Por isso que não existe receita. Por isso que não existe, cumpra esses passos todos e você vai ter um casamento feliz. Porque cada um vai ter que encontrar na sua vivência, na sua experiência, a sua receita. Porque cada casal é único. E quando nós dissolvemos essa união com alguém e estabelecemos com outra, é algo totalmente diferente que se estabelece ali. Pode ter muitas similaridades, pode ter muitas situações que são semelhantes, mas cada união é única. Por isso que é um processo de descoberta, por isso que é um processo de aprendizagem, por isso que é um processo de esforço permanente. Aquela ilusão, aquela fantasia que nós temos, que existe a pessoa ideal, ela não está disponível para nós. Porque a única pessoa ideal que não teria conflito com a gente seria a gente mesmo. Então, se a gente se libertar dessa ilusão de que existe alguém ideal... Falei besteira, Deus. Se nós nos libertarmos dessa ideia de que existe a pessoa ideal e entender que uma união é um processo de ajuste, de entendimento, de compreensão mútua, nós conseguimos dar um passo além no nosso relacionamento. E o máximo de resultados que a família pode representar na evolução do espírito depende do comprometimento do casal em sua relação. Muitas famílias não oferecem tudo para os filhos que poderiam oferecer, porque em muitos momentos dessa vivência, um ou outro está ausente no empenho que teria que ter para que a família estabelecesse o máximo de resultados. E isso é algo que nós vamos deplorar? Não, porque é a nossa realidade. Hoje, o nosso companheiro, a nossa companheira pode não ser o melhor pai ou a melhor mãe dos nossos filhos. Mas ainda assim nós vamos amá-lo ou amá-la e vamos nos dedicar a ele. Oferecendo o melhor, aguardando o tempo que essa pessoa desperte. É óbvio que existem situações extremas que muitas vezes nós somos obrigados a agir de uma forma mais drástica. Mas a maioria dos relacionamentos, eles não precisam ser dissolvidos, eles não precisam deixar de estar acontecendo para encontrar o ajuste. A maioria dos desentendimentos que existem na vida a dois, podem ser superados por um exercício a mais de compreensão, por uma renúncia a mais do nosso eu, do nosso ego, da nossa tendência de querer se impor ao outro. Com um pouco mais de humildade, nós podemos resolver inúmeros conflitos conjugais. E temos ainda essa situação: o máximo do aprendizado que se pode obter num relacionamento depende apenas do indivíduo. Porque muitos acreditam que só vão aproveitar a experiência, que ela só vai ser válida, se ela for harmoniosa o tempo todo, se o outro for a pessoa mais legal para estar com a gente, e fica muitas vezes sonhando e pensando que existe alguém melhor além das paredes do lar. E como nós já vimos, não, na verdade essa pessoa não está disponível. Mas então o que nós temos que fazer? É aproveitar aquela experiência que nós estamos tendo. É realmente nós estarmos entendendo o que a vida tem a nos ensinar com aquela pessoa que nós estamos agora. Porque com qualquer situação que nós estivermos vivendo, nós temos algo a aprender. Podemos estar com a esposa mais difícil, com o marido mais complicado do mundo, mas nós temos como tirar o máximo dessa situação, em aprendizado, em experiência, em autoconhecimento. Então, aproveitar a experiência depende essencialmente de nós e não do outro. É por ficar esperando que os outros realizem para nós o melhor, é que nós não conseguimos perceber que nós podemos fazer o melhor por nós mesmos. Nós não estamos dizendo que não há nenhuma situação em que a pessoa venha dizer: ah, então eu não posso me separar. Existem situações que muitas vezes não há outra alternativa momentânea. Mas as leis divinas vão reencaminhar essa pessoa no futuro para a gente. Então isso mostra que até nós vencermos todos os nossos recursos, todas as nossas possibilidades, não podemos abandonar os nossos compromissos. Não podemos deixar de fazer a melhor parte de nós para que o nosso relacionamento dê certo. E família, relacionamento e pensamento. Acho que a gente vai precisar mais uns 3 sábados para falar das outras partes. Então, olha só. Os pensamentos influenciam profundamente o relacionamento a dois e a família como um todo. Aquilo que nós guardamos secretamente aqui, que nós ilusoriamente pensamos que está guardado na nossa cabeça, na verdade não está. Os nossos desejos, os nossos pensamentos, eles não são só nossos. Eles partem para o além do nosso ser e eles se comunicam com pensamentos, com desejos de encarnados e desencarnados que voltam a refletir sobre nós. Então muitos não conseguem se sentir felizes no seu lar porque estão desejando e sonhando, querendo outras experiências. E naturalmente esse desejo, esse pensamento alcança ideias afins que retornam e estimulam o indivíduo a agir de uma forma que muitas vezes inconscientemente o leva a querer se afastar do compromisso familiar. Por isso que o cuidado com os pensamentos é fundamental. E para não ter dúvidas sobre isso, vamos ouvir o que André Luiz tem a dizer lá no livro Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 12. Ué, não é um livro sobre mediunidade? Mas o que ele fala sobre pensamento ali se aplica a qualquer atividade humana. Olha o que ele diz: emitindo a onda das ideias que lhe são próprias ao redor dos temas que lhe sejam afins, exterioriza na direção dos outros as imagens e estímulos que acalenta consigo, recebendo depois sobre si mesmo os princípios mentais que exteriorizou, enriquecidos de outros agentes que se lhe sintonizem com as criações mentais. Sabe as tais fantasias? Elas são um fator desagregador da união do casal. Sabe os desejos que nós ocultamos e que não aprendemos a controlá-los? E os sonhos que nós temos de nos realizarmos em outras situações? Isso alcança outras mentes que estão nessa faixa de sintonia. Alcança espíritos que passam a identificar em nós os possíveis companheiros para as ações que eles desejam. E vem dessas mentes para nós o estímulo que nos fortalece a buscar essas experiências. Por isso que temos que ter tanto cuidado com os pensamentos que nós produzimos. E não é só em matéria de envolvimento afetivo fora do lar, é em tudo. Se nós ambicionamos algo e queremos conquistar e pensamos em coisas ilícitas para alcançar aquilo, nós nos sintonizamos com mentes que pensam assim. E esses pensamentos chegam até nós e reforçam em nós essa disposição. Então, a vigilância mental, o cuidado que nós temos que ter com aquilo que nós estamos projetando além de nós mesmos, é algo fundamental para manter o equilíbrio da nossa família. É como nós ficarmos acalentando o pensamento da desistência, da fuga dos compromissos. Quando nós fazemos isso, o que nós estamos fazendo? Nós estamos reforçando em nós essa disposição a partir desses estímulos que vêm de outras mentes. Agora, se nós projetamos o nosso pensamento em oração, em prece, buscando harmonia, equilíbrio, sonhando com o lar pacífico, sonhando com o entendimento com aquela pessoa, mentalizando, idealizando a aproximação desse ser que nós precisamos nos ajustar, que tipo de estímulo virá à nossa vida? Das inteligências superiores. Virá o estímulo vindo do alto. É a força que nem sempre nós buscamos. É a oração como forma de solução dos nossos conflitos. Porque nós podemos pedir tudo a Deus e Ele nos dá tudo que é necessário para a nossa evolução. Então, nós precisamos usar esse mecanismo do pensamento elevado, cultivado dentro e fora do lar. Porque quando o pai começa a ter pensamentos desequilibrantes, a mãe começa a ter pensamentos desequilibrantes, e eles não percebem que os filhos também começam a se enredar nesses pensamentos, porque naturalmente vão ser assediados por inúmeras forças que cercam a todos, o que se espera dessa família? É desagregação, é sofrimento, é dor. Então nós precisamos cultivar em nosso lar os pensamentos equilibrados. E precisamos manter essa conduta mental também fora do lar. Porque isso é fator positivo na manutenção do equilíbrio familiar. E nós ainda vamos falar um pouquinho, só para citar, a questão da palavra. Que as palavras que nós pronunciamos, elas influenciam profundamente os nossos relacionamentos. Tem pais que determinam a vida dos seus filhos a partir de afirmações contínuas. Pais e mães que incentivam, que reconhecem o valor dos seus filhos, que identificam ali neles o potencial que eles podem vir a realizar e fazem afirmações positivas para os filhos, transmitem a eles autoconfiança, transmitem a eles certeza, e é algo que se realiza. São jovens que irão se tornar progressivamente cada vez mais responsáveis. Agora, pais que apenas criticam, condenam, o que que eles criam no filho? Revolta, indignação e um sentimento de incapacidade, de se sentir incapaz, porque as pessoas que deveriam mais acreditar nele não estão acreditando. Quem irá acreditar nele? Então nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos. E entre o casal, isso também é extremamente importante. As discussões, as acusações, as recriminações, isso tem um peso muito grande. Antes de levantar um defeito do nosso companheiro ou companheira, nós temos que meditar muito, temos que pensar muito, temos que pedir muito a Deus para que as nossas palavras sejam como luz para o outro e não como raios que vão ali tirar dele qualquer possibilidade de renovação. Então as acusações, as discussões, elas são fatores que vão progressivamente minando e desestruturando qualquer união. E vão ali tirando toda a força de união. Isso não quer dizer que não vai haver diálogo franco, que não vai haver a conversa para o ajuste necessário, mas ela não pode ser em tom de acusação. Ela não pode ser em tom de briga, de disputa, Por isso que, se nós estamos tomados por emoção, nós temos que fazer aquela recomendação que o Chico recebeu: a água na boca e ficar com a boca fechada, até nos acalmarmos, até poder encontrar a melhor forma de falar com aquela pessoa. Porque vamos pensar bem: alguém gosta de ser maltratado? Alguém gosta de ser acusado? Alguém se sente bem quando é recriminado? Ninguém. Mas quando alguém nos fala amorosamente, mesmo que tocando nas nossas feridas, nós somos mais receptivos. Então, cuidado com aquilo que nós falamos. E tem outras dimensões da palavra que nós não vamos poder citar hoje. Mas fica uma recomendação importante aqui, que é nesse livro do Hamed, Renovando Atitudes, no capítulo 27. Lá ele nos fala que as palavras e aquilo que nós vamos ao longo da vida recontando e falando vão recriando a nossa realidade. Daí a importância, muitas vezes, de não ficar mais lamentando o passado, ficar recontando os erros, os defeitos, as falhas do companheiro. Porque às vezes a gente magnifica uma situação, amplia ela, e ela nem foi tão significativa assim na vida. Então nós temos que primeiro nos educar muito para conseguirmos realmente nos tornarmos melhores no relacionamento e garantir assim a eficácia da nossa família. E para nós concluirmos, vamos buscar aqui uma última reflexão. Viu quanta coisa tinha? Convide Jesus para fazer parte do seu lar e da sua vida. Permita que o Mestre esteja presente em nossas palavras, pensamentos e ações. Parece discurso dos nossos irmãos evangélicos, e de fato é, porque eles também têm essa percepção. É só aquele que realmente permite Jesus atuando em sua vida, através dos seus ensinamentos, é que alcança paz e harmonia com o seu irmão. Porque ele vem nos revelar a lei de amor, que é a única força capaz de nos fazer vencer qualquer obstáculo, qualquer impedimento, qualquer desafio com qualquer pessoa. Muito obrigado a todos.